contigo a luz do luar. Tem lápis de cor pra eu sonhar, pra colorir a solidão. Chuva de prata, pingo de estrelas, posso pedir pra ninguém te descobrir e nem chamar tua atenção. A noite veste estrelas no ar, encanto amanhecer. A rosa precisa de espinhos pra se proteger. Eu necessito de você, baby. Meu coração é sonhador, sou eu na janela, o beija-flor. Sonhos do papel, dois corações feito a pincel. Faz vir a verdade, fica comigo. A luz do luar, tem lápis de cor pra eu sonhar, pra colorir a solidão. Chuva de prata, pingo de estrelas, posso pedir pra ninguém te descobrir e nem chamar tua atenção. A noite veste estrelas no ar, encanto amanhecer. A rosa precisa de espinhos pra se proteger. Eu necessito de você, baby. Meu coração é sonhador, sou eu na janela, um beija-flor. Buscando teu mel, fica comigo. Sonhos do papel, dois corações feito a pincel. Faz vir a verdade, fica comigo. Oh, baby, meu coração é sonhador. Sou eu na janela, um beija-flor. Buscando teu mel, fica comigo. Oh, baby, tira os meus sonhos.